ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Treze e 35 aqui na Pássaro da LFM, programa Expresso em sua edição de número 430. Daqui a pouquinho tem um resultado dos sorteios aí que a gente realiza, né? Das promoções que a gente realiza no Facebook do programa Expresso. Se você ainda não curtiu a nossa página, acesse lá no Facebook, programa Expresso, e curta a nossa página para participar de todas as promoções semanais. Sérgio Nadalete, de volta aqui ao programa Expresso. Faz tempo que eu recebi o Serginho aqui, tá de volta agora pra gente bater um papo, presidente do CONSEP, Conselho Comunitário de Segurança Pública. Serginho, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio, ouvintes. É um prazer mais uma vez estar aqui participando do seu programa. Prazer é todo nosso. Deve fazer o quê? Uns 3 anos já, mais ou menos. Mais, né? Mais ou menos. Naquela época você já era presidente do CONSEP. Já era, né? Estamos aí há uns 10 anos. Quanto tempo já? No Conselho. Só na presidência eu vou completar 10 anos. 10 anos na presidência. Novembro vence meu mandato, provavelmente deixar espaço para outra pessoa, né? Mas essa questão de estar tanto tempo, é porque ninguém quer pegar isso? Justamente, justamente. Infelizmente, a cobrança é grande, mas na hora de assumir, no caso, é difícil achar uma pessoa que queira continuar o seu trabalho. Como nós estamos fazendo um trabalho, assim, bonito na cidade, desde do início, e a gente não quer deixar morrer um trabalho que foi feito, que... Você pegou desde a fundação, Sérgio? Desde o primeiro dia da existência do CONSEP, você está lá? Quando foi fundado, eu entrei como membro, membro do CONSEP. Depois, até na época era o... esqueci o nome dele. Já faleceu, o Massa, já até faleceu. Depois eu acabei assumindo a presidência e estou aí até hoje. Fazendo parte mas já vai começar a preparar uma pessoa para que dê continuidade nosso trabalho, assumir. Porque não pode parar. Não pode. Cada época a gente está fazendo um negócio diferente na cidade. Para a gente entender, por que não pode parar? Por que é o CONSEP? O que ele faz de tão importante que ele não pode deixar de existir? O CONSEP hoje, você sabe que é uma entidade sem fins lucrativos, que hoje a gente vem auxiliar a população, buscar os problemas e levar aos órgãos competentes. Que seja na prefeitura, que seja para a polícia, onde seja. Hoje nós temos parcerias com a polícia militar, com a polícia civil e com o sistema prisional. O presídio. Inclusive, todo mundo já sabe, nós adquirimos, né, através do CONSEP, 2 veículos para a polícia militar. Agora, em janeiro, nós entramos com um pedido com a promotoria. A doutora Cristiane, parceira nossa desde do início, aí sabe que a gente tem um trabalho sério, transparente. Nós entramos com um processo, com um pedido, ela liberou uma verba, onde nós compramos uma Palio 2017 e fizemos comodato com a Polícia Militar, onde está rodando hoje uma Palio que tem aquele coxinho que eles falam atrás, né? Tá. Essa é do CONSEP. O CONSEP que adquiriu. É um veículo do CONSEP. Do CONSEP. Emprestado para a polícia. Comodato. Nós vamos comodar. Emprestado. Justamente, emprestado. Nós adquirimos e emprestamos. Nós temos essa Palio 2017 e temos um Gol 2013, quando nós fizemos um trabalho na cidade, onde nós conseguimos com a população, associação comercial, Lions Club, maçonaria, fizemos um trabalho e compramos um 2013. Você tem só para resumir, amanhã, sua estada amanhã, recolher todas as viaturas de Guaranésia, esses dois veículos não irão embora, ficarão aqui, porque esse é do CONSEP. Tá, esse é do nosso município. Do nosso município. Tá, do conselho. O conselho que comprou esse justamente esse veículo, cedeu ali para utilização da polícia. Isto. E o que o CONSEP está fazendo hoje, além das das reuniões, hoje nós estamos juntamente com o Guaxupé, nós estamos construindo dentro do presídio, do espaço do presídio, o semiaberto. Nós estamos tirando o semiaberto da cidade de Guaranésia e Guaxupé e transferindo para o presídio. Então aqui não vai ter albergue mais. Tá. Essa obra hoje está sendo o poder público está entrando com valor, a prefeitura de Guaranésia, através do Laércio, doou R$30 mil, já foi aprovado pela Câmara, e Guaxupé, o Jarbinha também está depositando na conta para a gente terminar esse albergue lá. E aí quem está realizando isso é o Concept de Guaranésia e o Concept de Guaxupé. Quem está administrando hoje a construção é o Concept de Guaranésia, que o dinheiro está na conta do Concept de Guaranésia, que nós estamos administrando e prestando conta. Inclusive, ontem já prestamos conta do primeiro valor que foi depositado pelo Poder Judiciário, que foi o juiz de Guaxupé. Da doutora Cristiana agora, o valor que ela depositou, creio que mais 15 dias nós estamos prestando conta, porque nós temos prazo. Sim. Quando eles liberam essas verbas, nós temos até 30 dias para prestar contas. No caso do veículo, com 18 dias nós prestamos conta para o tribunal. Então, por isso nós mostramos a credibilidade, mostramos a transparência aonde que eles acreditam na gente. Porque mexer com o dinheiro da gente é difícil, imagina com o poder público. Esse dinheiro vem do governo? Vem do governo. Como é que funciona isso aí? Antigamente, todos os processos, resumindo, ou você fica preso 30 dias, você paga uma taxa do processo. Sim. Esse dinheiro vinha para o Concep, que nós administrávamos, onde construímos uma escola dentro do presídio, que está funcionando hoje, que é uma beleza, foi modelo no Estado, que o Estado assumiu com professores. Nós reformamos o quartel inteirinho, entendeu? Fizemos várias coisas na cidade. De 2014, aí já ficou mais difícil. Todo o processo é depositado numa conta em Belo Horizonte. Então, cada cidade tem sua conta em BH. De vez em quando, a juíza solta um edital que você entra com pedido para usar esse dinheiro. Normalmente é na parte de segurança. Então, ela recebe vários envelopes. Tudo do estado para lá? Não, Guaranésia. Ah, tá. No caso, tem uma conta de Guaranésia. Só de Guaranésia lá. Todo o processo de Guaranésia é depositado nessa conta lá. Cada cidade tem a sua. Então, vai juntando. Aí, quando juntam um certo valor, ela solta o edital. A gente tem prazo para entrar com o pedido. Se for selecionado, aprovado, libera o dinheiro em conta. E a gente tem prazo de 30 dias, no caso, para comprar e apresentar todas as a documentação burocrática. É. Então, é um trabalho que a gente já vem fazendo. É um trabalho que a gente gosta, né? Trabalhar pro próximo. Sérgio, mas e a questão da integração? Existe a comunidade, nós, povo, realmente estamos integrados com o Concep, com a Polícia Militar? Infelizmente não, Antônio Cláudio. Não, né? Que a gente sente isso, porque assim, na hora de cobrar, todos cobram. Mas na hora de ajudar, é difícil. Não vou falar que ninguém. A gente tem as parcerias nossas em Guaranésia que tem ajudado o Concep, sim. Mas é a minoria. Nas reuniões, ultimamente a gente fazia poucas reuniões, mas nas reuniões a gente divulgava, falava, punha carro na rua avisando. A hora que chegava lá, tinha meia dúzia de pessoas. Então, é complicado. Vai dando uma frustração, né, Sérgio? Vai dando, mas mesmo assim nós não desanimamos, continuamos com o nosso trabalho e vamos fazendo e reiterando. Sérgio, depois desse final de semana passado, onde a gente teve esses casos que chamou a atenção aí na praça, né? O vandalismo na praça. Justamente. A cobrança gerou uma cobrança muito grande, né, nas redes sociais. Você acompanhou, é claro. Claro. Que avaliação que você faz com o presidente do Concep? O que o Concep pode fazer? Porque é um problema que a gente pode recorrer ao Concep, né? Claro, claro. E aí, o que a gente pode fazer? Isso é que eu falei. Hoje nós viemos auxiliar a população. Nós pegamos os problemas que estão acontecendo e levamos até aonde pode ser resolvidos. Esse é um caso, não vou falar que é um caso isolado, por ser na praça, porque isso acontece todos os dias, nos quatro cantos da cidade. Chamou atenção por ser na praça. Isso. Entendeu? Então, eu acho que isso aí não é uma coisa para chegar o Guaranésia. Precisa mudar tudo. Precisa mudar, não. Eu acho que se todos nós unirmos, trabalharmos, como agora a gente já está montando aí o GGM, todo mundo sabe que é o Gabinete de Gestão integrado municipal, onde que as autoridades da cidade vai fazer parte, polícia militar, prefeitura, polícia civil, promotoria, o CONCEP, é um tipo de um grupo que uma vez por mês vai reunir, vai ver qual o problema e como resolvê-los. Ou seja, mas para dar certo precisa de ter a união de todos. Justamente, se não tiver... Se não vai acontecer o CONCEP dar certo, graças, vamos ser bem claro aqui, a você, porque senão já tinha morrido. Vamos ser bem sinceros. Não, tá certo. O meu medo é esse. Há 10 anos atrás você está sendo o presidente do CONCEP, né? Se você tivesse desistido, já tinha acabado. Ou então teria mais ou menos aqueles. Vamos jogar lá o Antônio Clóvis para ser presidente, vamos obrigar aquele outro a ser presidente, ia ser desse jeito. Eu imagino que sim. Pelo que eu vejo hoje, infelizmente, Antônio Clóvis, sempre sobra para uma pessoa. E eu sou do tipo da pessoa assim: quando eu pego, eu quero fazer. Ou faço bem feito, ou então não faço. A minha vida inteira foi assim. Entendeu? Então eu fico assim preocupado do CONCEP amanhã acabar. E é uma entidade que vê quantas coisas nós trouxemos para a Guaranésia. Essa parceria com a Polícia Militar que nós fizemos, nós estamos juntos direto, assim, tudo que eles precisam, a gente está junto, buscando, procurando. Parte estrutural. Justamente. Tá tranquilo. Ultimamente agora, até agradecer até o prefeito aí, que tem apoiado demais a segurança, ele e o Laércio, o Diego, nós tivemos em Poço de Caldas, tivemos em Paraíso, assim, você tem que mostrar, cara, ó, estamos aqui, nós queremos alguma coisa pra cidade, porque você tem que estar lá, você tem que estar, documentar. Nós tivemos em Paraíso, eu com o Laércio, fomos lá representando Guaranésia, fomos agora ultimamente em Poço de Caldas, eu, Laércio, o Diego, umas 3 semanas atrás, num curso de iniciação de novos soldados. Não é que nós fomos buscar, nós fomos lá, estamos aqui e provavelmente daqui 8 meses vai formar uma turma, nós temos chance. Queremos de trazer alguém para cá, como já fizemos outras vezes. Então, eu acho que se todo mundo empenhar, todo mundo der a mão, vai ser bom demais. As reuniões do CONCEP, agora principalmente aproveitando esse momento que a população está aí falando muito no Facebook a respeito de segurança, é possível a gente voltar a ter reuniões mais frequentes do CONCEP? Claro, claro, isso aí inclusive até deixo aberto, o bairro que precisar de uma reunião é só entrar em contato comigo ou com o Sargento Godoy, a gente arrumar um local, nós vamos lá e vamos ver o que está acontecendo, o que está precisando na parte de segurança. As reuniões passadas deu tão certo, só entre parênteses, uma vez nós fizemos uma reunião na Vila Nunes, anos atrás, houve uma reclamação da rua que desce, a rua de cá do buracão ali, estava cheio de mato demais, e as mulheres que trabalham de manhã estavam sendo abordadas. Na quarta-feira, nós fizemos a reunião na noite, na quinta eu entrei em contato com o prefeito, na época João Carlos Minquilo, na quinta-feira já mandou limpar inteirinho, tudo. Quer dizer, é um trabalho que, assim, a população reivindica, a gente leva e é feito o trabalho. Isso, aí funciona, aí né? Funciona. Aí funciona. Mas, se a população participar. Justamente. Se a população tem que participar. Estiver junto, porque jogar bombaça resolve aí pra mim, não tem jeito. Não tem jeito. Tem que ser a cobrança de todos. Justamente. E a gente também não tem condição, ficando na cidade inteira vendo o que está acontecendo. Então, a gente pede que venha até o Godoy, que o CONCEP, hoje a central do CONCEP é no quartel, o endereço nosso lá, leva a reivindicação lá, vamos marcar a reunião, a gente faz questão de fazer as reuniões e escutar a população. Ó, Claudinho, Antônio Cláudio, Deus parabéns aí pro Sérgio e pelos seus excelentes trabalhos. Obrigado. Tá dizendo aqui o nosso amigo Claudinho. Deixa eu ver, Serginho, parabéns pelo trabalho à frente do CONCEP. A Luana Santos também está te parabenizando. Obrigado. Ó, vamos fazer um intervalo comercial e a gente segue já, continuando aqui esse bate-papo com o Serginho, falando mais sobre o CONCEP aqui de Guaranésia e sobre essa questão da violência, né? A gente tem realmente um aumento de violência? Pelo menos a gente tem essa sensação. Claro, né? Tá complicado. Que a gente pode fazer para melhorar isso? Quando eu digo o que a gente pode, nós mesmos, inclusive você que está aí ouvindo. Né? Todos nós. O que a gente pode fazer para melhorar isso? A gente vai para o intervalo comercial e voltamos já. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Destaque está no Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da LFM. Hoje a gente tá começando aqui uma série de entrevistas que a gente vai falar bastante sobre segurança pública nos próximos programas. O meu primeiro convidado é o Serginho Nadalete, presidente do CONCEP, Conselho Comunitário de Segurança Pública aqui de Guaranésia. Esses fatos aí do final de semana passado assustaram, Serginho? É complicado, né, Antônio Kraut? Apesar de ser uma coisa isolada, mas é complicado porque ninguém está acostumado com isso, né? É um local, é a Praça Central, um lugar que tem famílias, crianças brincando ali. Ainda bem que foi na madrugada. Foi mais na madrugada, né? Se fosse, né, no começo da noite, preocuparia. Mas mesmo assim é preocupante. Poderia ter sido muito justamente. Mas é algo, como você disse no bloco anterior, que despertou toda essa no Facebook, né? Polêmica, gente comentando, porque foi no centro. Porque isso acontece sempre na nossa cidade, em outros bairros. Justamente. Eu não é defendendo ninguém, não, a gente tem que defender um todo. Quando eu falo em população, não é sendo a cidade, é a cidade inteira. Sim. Então é uma coisa que acontece nos quatro cantos da cidade. Chamou atenção por ser na praça, que também não pode acontecer. De jeito nenhum. Entendeu? Lógico. É aí que entra a participação de todos. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos achar uma solução. Como agora vai ser? A gente vai começar com esse GGM aí, que vai ser um grupo, né, de integração aí de todos que nós já falamos, mensalmente reunir e achar soluções para os problemas, para não acontecer mais. Acontecer mais está acontecendo. Sargento Godoy acabou de enviar aqui uma mensagem. Boa tarde, Antônio Cláudio. Estou ouvindo vocês. O Serginho é um grande parceiro, pessoa íntegra, preocupado com as questões de segurança pública, um exemplo a ser seguido. Pode registrar isso, está dizendo aqui o. Obrigado, Godoy. Muito obrigado. Godoy é parceiro. Sargento Godoy, que em breve vai estar aqui no programa também, nessa série de entrevistas que a gente vai fazer, porque eu acho que é importante, até para a gente deixar bem claro para a população, né, da importância da população em participar disso. Claro. Porque não adianta a gente ficar culpando a Polícia Militar. A Polícia Militar não faz seu trabalho. Eu ligo na Polícia Militar e eles demoram 2 anos para chegar na minha casa. Ou então o CONCEP não faz nada. A gente precisa de chamar todo mundo para comprar essa briga. A gente não pode ficar refém de meia dúzia de marginais, Serginho. Claro. Não, é justamente. Inclusive, até o Godoy, parabenizar ele pelo trabalho que ele tem feito em Guaranésia, porque você sabe, hoje o problema trabalhista é complicado. Hoje todos cumprem 8 horas por dia, 40 horas semanais. O Godoy, ele trabalha 10, 15, 20 horas. Eu acompanho, eu sei, porque eu posso falar que eu acompanho o trabalho dele. Ele não tem hora para ele. Ele vem cedo, volta à noite embora. Se vai virar a noite, ele vira à noite. Criou agora uma coisa muito importante que ele criou em Guaranésia, foi a rede de fazendas protegidas, e isso, a rede de comércio. Pô, hoje a zona rural estava desprotegida. Hoje, quando qualquer coisa, qualquer fazenda já está cadastrada, a hora que eles ligam já sabe pelo WhatsApp na hora. Já aconteceu de ter problemas em fazendas e assim chamar é coisa de imediatamente. E aqui no caso o comércio protegido também está funcionando redondamente. É um trabalho que ele implantou, então ele com a equipe dele está de parabéns pelo trabalho. Tenho relatos, né, de muitos policiais aqui em Guaranésia que muitas vezes largam um prato de comida. Justamente. Deixa para sair para atender. Para atender alguma ocorrência. Né? E a gente tem uma cidade com 20 mil habitantes, quase 20 mil habitantes. Claro. Então é por isso que a gente fala da importância de todos nós em estar juntos nessa briga. Justamente. Porque se a gente deixar. É igual a política, meu amigo. A gente foi deixando, os bons foram ficando fora da política, hoje a gente está sendo comandado por bandidos. Claro. A gente vai deixar isso na nossa cidade também? E aquele incidente da praça, eu sei de fonte limpa, que justamente aquele momento eles estavam fazendo uma ocorrência séria aconteceu lá em cima de todos, todo mundo sabe, quer dizer. Como é que faz? É complicado. Então, eu acho que o pessoal tem que entender um pouco esse lado também, não ficar julgando. Sim apoiando. Tanto críticas construtivas, claro, sempre são bem-vindas, e inclusive a gente sempre faz, e quando a gente precisa fazer alguma crítica, já convidei o Sargento Godoy aqui, já fiz as críticas para ele aqui na minha frente. A gente precisa fazer sim, até para alertar, porque não dá para ver tudo que acontece na cidade. Não, não, então, críticas positivas são importantes. Serginho, mas e para a gente melhorar então essa questão de segurança? Porque a gente tem um problema. Então, vamos tapar o sol com a peneira. A gente tem um problema que precisa ser resolvido. A gente teve esse fato, que foi um fato isolado, é lógico que aconteceu na praça, mas a violência está crescendo. Está crescendo. Em Guaranésia, em Guaxupé, em Esteburgo, no interior. Como é que a gente faz para resolver isso? Como presidente do CONCEP, com 10 anos de experiência, você tem essa mágica? Ô, Tano Claudio, infelizmente é difícil, porque você vê que a violência não está no Brasil, está no mundo. É todos os lugares. E hoje eu falo que Guaranésia ainda é uma cidade privilegiada. ainda é. Porque se você vê outros municípios, hoje nós temos um fórum em Guaranese, nós temos uma delegacia em Guaranese. Mas a gente não tem juízo mais. Justamente, mas nós estamos correndo atrás para trazer outra de volta. Já conversei com o Laércio, com o Diego, eles estão empenhados, já está marcando uma agendando com o presidente do Tribunal de Justiça, o Dr. Herbert Carneiro, ele vai montar uma comissão em Guaranésia. Nós vamos em Belo Horizonte buscar, entendeu? Reivindicar um juiz e um promotor. Porque agora com o promotor também, claro, com o fórum que vai ser construído agora, que foi o Laércio liberou o terreno lá para ser construído o fórum, eu creio que. Como é que vai fazer um fórum em Guaranésia e não tem um promotor, uma juíza? Então, nós estamos empenhando demais. Mas que eu falo que Guaranésia é uma cidade privilegiada, porque eu vejo, por exemplo, a Seburgo. É pequeno, lá você não vê, não tem nada, coitado. O pessoal, a população lá tá. É só a Polícia Militar quando tem que fazer. Quando acontece qualquer caso, eles têm que correr para Monte Santo ou Paraíso. Entendeu? Nós ainda temos. Sai uma polícia lá, a cidade fica à mercê. Nós ainda temos ainda essas vantagens. Mas sobre a violência, eu acho que se todo mundo, se nós unirmos, todo mundo der a contribuição, a tendência é diminuir a violência em Guaranese. Porque, é o que eu te falei, empenhados nós estamos. Estamos empenhados, tanto a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Prefeitura, o Laércio está empenhado demais com o Diego, nós estamos correndo atrás, é Belo Horizonte, é Posto de Caldas, aonde tem alguma coisa, nós estamos correndo atrás. Não divulga, porque não tem problema, nós estamos tentando da melhor maneira possível para aumentar a segurança. A questão das drogas é um grande problema, Serginho? É um grande problema que hoje qualquer esquina tem, né? Tem. Hoje, infelizmente, na praça, na esquina. Será que não seria a hora, o momento da Prefeitura, do Concep, de todo mundo se unir e fazer uma grande campanha de combate? Claro. Toda sugestão é bem-vinda. Tudo é bem-vindo. É uma boa, uma ideia excelente. Se unirmos as escolas, começar nas escolas, juntamente com a Prefeitura e com o CEP, igual agora esse programa que está, acho que é o terceiro ou quarto ano, os Garotos da Paz. Isso aí já está ajudando demais. Deu, foi a iniciativa do Godoy com a Prefeitura, onde o Laércio está apoiando também, como o João Carlos apoiou na época, e o Laércio continuou o trabalho e aumentando os alunos. Isso aí para a cidade. Excelente. Sabe uma coisa que eu tenho a fazer como crítica? É que eu até inclusive falei isso com o prefeito nessa semana. A gente tem um atendimento muito bacana do Garotos para a Paz, o SESG faz um trabalho fantástico lá com o no interturno, né? No contraturno, no contraturno das escolas, mas a gente fica os adolescentes sem nada. Ah, entendi. Sem ociosos na cidade. E aí, Sérgio, como é que a gente vai ocupar a cabeça dessa meninada? Isso aí, o culpado de tudo isso, o que é? A lei. Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. 8 anos eu já trabalhava, quer dizer. Então, eu não tinha tempo para ficar. Era estudar e trabalhar. Não tinha tempo de ficar pensando bobeira. Hoje, infelizmente, a lei hoje, ele não deixa o pessoal até 16 anos trabalhar, que eu acho um absurdo isso. Então eles ficam sem o que, não tem o que fazer, vai para as esquinas, é colega daqui, amigo dali, acaba se envolvendo em droga. É onde está o nosso país hoje. A gente está errado então nisso? A gente precisa de dar ocupação para esses jovens? Claro que sim, eu acho que sim. Eu sou a favor. Não porque eu comecei a trabalhar com 8 anos, tá, mas eu acho que com 12 anos eu comecei a trabalhar. Nós não teremos poder de mudar a lei, Serginho. Não temos. Infelizmente. E aí, o que a gente pode fazer como sociedade? O que dá pra gente fazer? Eu acho que é o seguinte, pensar muito bem antes de votar, escolher a pessoa certa, que tá difícil, mas pensar duas vezes antes de votar em alguém, porque é complicado. Eu acho que, não sei, nós vamos ter que fazer um trabalho aí, nos bairros, nas escolas, achar uma solução. Inclusive, a gente até, como você deu a sua sugestão, tá de parabéns, que outras pessoas também tragam alguma. Sim, a gente precisa disso, claro, né? De ideias, claro, né? De ideias novas. Porque é o que eu vejo, né? A gente tem o Garotos para a Paz, que atinge lá a garotada, acho que até 12 anos, eu acho. A gente tem o SESI, que atende um público lá até, acho que 14 anos, me parece, e depois a gente fica sem nada. A meninada ali de 16, 17, até os 18, quando pode começar a trabalhar. Sem fazer nada. Justamente. Ansioso, não tem o que fazer. E aí. Eu acho que tem cabeça vazia, meu amigo. Tem que dar, eu acho que teria que dar a continuidade no trabalho. Não adianta você educar a criança até os 12, até os 16, e depois ele fica solto aí. Tem que ter ocupação dos 16 aos 18, ou dos 14 aos 18, que seja não trabalhando, mas uma ocupação que seja numa escola, um trabalho feito de forma voluntária, claro. Sei lá, alguma coisa a gente precisa de estudar, né? A gente tem, Gospel tem um jovem aprendiz, né? De repente trazer para Guaranese, claro. Esse jovem aprendiz, ou não sei, alguma coisa a gente precisa fazer. A gente precisa de ideias. Claro, e ideias. E a gente vai usar o Programa Expresso aqui justamente para isso. Toda semana a gente vai estar falando sobre a questão de segurança aqui em Guaranésia. A gente trouxe o Serginho hoje. Se a gente está recebendo aqui, o Godoy disse que o Major Afrânio, comandante da Companhia de Guaxupé, está parabenizando o Serginho. Olha que bom, eu que agradeço porque são parceiros nossos. A gente sempre corre Guaxupé, Paraíso e Poço de Caldo. Então, sempre estamos junto com eles, que são parceiros nossos. Tem previsão de uma próxima reunião aí do Concep, Serginho? Ou vai depender do que você realmente disse? Juntar um grupo de pessoas, ó, queremos uma reunião aqui na, sei lá, na Coab, aqui no BNH, no Jardim Inovação? Nós ficamos em abertos à disposição de. Marcou, nós não temos ainda uma data definida. Tá. Mas nós estamos fazendo reuniões, como foi terça-feira lá na estação, acaba sendo com a da segurança. Vamos participar de outras reuniões, mas deixo aberto o bairro que quiser marcar, é só. Pode até te avisar através de você. Sim. Ou me avisar, o Godoy, nós temos o maior prazer de ir buscar os problemas daquele local e pra tentar resolver. Claro, ouvir. Porque o conceito é para isso, é para integrar a população com. Justamente, o conceito é para ir buscar os problemas e achar a solução para aquilo. É. Então, é isso que é o papel do conceito. Serginho, valeu. Muito obrigado pela participação aqui no Programa Expresso. E na próxima semana a gente vai convidar uma outra pessoa para voltar a discutir esse assunto. E eu quero terminar essa série de entrevistas, de repente, até com um debate. Convidar pessoas aqui, pessoas da cidade, ouvintes que queiram participar também pelo telefone, para a gente discutir isso, discutir com seriedade, sem politicagem, né, senhor? Cara, não. A vantagem do Concep, Antônio Cláudio, é uma entidade que não envolve política. Se envolver política, não anda. Quando eu assumi, eles quiseram até fazer em receber, eu falei, a primeira coisa, se envolver política, não anda. Porque nós precisamos de todos os departamentos, todos os órgãos. Juízo, promotor, defensoria pública, prefeito, as igrejas, é um conjunto de trabalho para a sociedade. Então, se envolver política, infelizmente, não funciona. E outra coisa importante, não queira ser o dono da verdade. Justamente, é isso. A gente faz isso, um trabalho por amor, entendeu? A população, independente de política. Então, eu sou amigo de todo mundo. Eu tenho, graças a Deus, entendeu? Tenho, aonde eu chego, nunca recebi um não. Mas o que é? A transparência, é apresentar, ó, eu peguei um real, mas eu fiz nisso. É tudo. Sim. E se de repente você errou na atitude, ser homem suficiente para voltar, claro. Eu errei. O Serginho erra, o Antônio Cláudio erra, o Sargento Godó erra, o Major Afrânio erra. Todo mundo. Somos seres humanos, né? Justamente. Até para terminar, essa construção nós estamos fazendo agora lá no. Esse semiaberto, vai ser seis celas com 48 lugares. Está tendo apoio. A juíza liberou R$50 mil em Guaranésia, o juiz de Guaxupé mais 50, a prefeitura Laércio mais 30 mil. E a Olavo Barbosa 10 e a Cuxupé mais 10. Quer dizer que fizemos orçamento, buscamos, apresentamos aonde for aprovado. Eles liberaram a verba. Só que nós temos que prestar contas. Já começamos a prestar contas. Entendeu? Então, é isso que eu falo. O conceito hoje é transparência. O comércio, hoje nós temos o comércio hoje ajuda. O comércio colabora. O comércio também colabora, porque o conceito, nós não temos dinheiro. Ninguém. Esse dinheiro que vem é carimbado. Você tem que investir e prestar contas. E outra coisa, como a Polícia Militar, no caso, tem muito contato com a Polícia Militar, tem convênio com a Prefeitura, mas quebra uma viatura, tem que fazer orçamento, então demora. E a viatura não pode parar. Não pode parar. Então você tem que consertar. Consertou, você tem que pagar. E não tem dinheiro. Aí como é que você faz? Então nós fomos no comércio, todo mundo faz uma doação, só que nós não pegamos dinheiro na mão. Fizemos o quê? Fizemos boleto, ele vai no banco, quita o boleto e a gente, todo pagamento contra fiscal. Tudo e tudo apresenta conta. Transparência. Entendeu? População tem acesso a isso, né, Serginho? Claro. De repente alguém pode perguntar, mas é transparente para quem? Se alguém quiser amanhã, o escritório nosso que faz o trabalho para nós de graça é o escritório QSS Contabilidade do Paulinho. Certo. Mas não, mas é até bom, para ficar, que a gente tem transparência. Só chegar no escritório, eu quero ver o balancete. Na hora a gente apresenta. Não tem? Serginho. Te agradeço muito pela participação, por ter aceito o convite para a gente começar essa roda de entrevistas, essa série de entrevistas que a gente vai falar sobre questão de segurança. Eu convido todos os ouvintes que estão acompanhando o programa nesse momento, se quiserem participar no futuro, que a gente vai, deve ser daqui umas 4 semanas mais ou menos, a gente vai fazer aqui uma roda com ouvintes, né, para falar sobre questão de segurança pública. Se quiserem participar de forma sem querer ser o dono da verdade, claro, como eu disse agora há pouco, querendo compartilhar informação, dar sugestões, serão bem recebidos. Bem-vindos. E eu espero que vocês, é só entrar em contato comigo aqui na rádio durante a semana, das 8h30, que a gente vai estar agendando essa participação dos ouvintes. Obrigado, Sérgio. Então, eu que agradeço mais uma vez pelo convite, pela seriedade, e estou à disposição de você. Estamos aí, pode contar comigo se precisar. Também pode contar comigo sempre, Serginho. Vou fazer um intervalo comercial e volto já já para finalizar o Expresso de hoje. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.